De ti no dia em que a porta da igreja se fechar, a poeira no altar, os bancos tão vazios sem ninguém, tu lembrarás quando passavas pela igreja e ouvia o pastor pregando o amor. Você tão afastado nem ligava naquela mocidade que há tanto Deus louvava, e aquele povo que dava glória a Deus. É bom voltar e ser vaso de bênção e falar das coisas do Senhor e proclamar salvação. É bom voltar e ser vaso de bênção e falar das coisas do Senhor e proclamar salvação e anunciar o perdão e a tua volta. Será de ti no dia em que a trombeta do Senhor entoar um toque triunfal? Se estiveres manchado, vais ficar. O que será se vem subir aquele irmão em que falava tanto mal? Foi você que quis assim, não dando importância para Deus. Aquela mocidade que a tanto Deus louvava, e aquele povo que dava glória a Deus. É bom voltar e ser vazio e falar das coisas do Senhor e proclamar salvação. É bom voltar e ser vaso de bênção e falar das